mil acasos me levam a você. Sábado sim, no carnaval. Mil acasos me levam a você. A ver o feriado nacional. Mil acasos me levam a perder. Yeah! Senso, ritmo habitual. Mil acasos me levam a você. Deixa cair, não!